Minha avó sempre me tem dito: estou aqui do teu lado a dizer-te pacientemente que a paciência é uma virtude. Estás a ouvir? Olha que eu não duro para sempre. Aprende que uma das leis da vida é tolerar as intolerâncias dos outros. É uma questão de controle pessoal, minha filha. Por isso, controla-te. Ao início pensei: credo, como é possível? Mas com persistência, deste tipo de conselhos dou por mim. Numa autoestrada com obras por todo o lado. E claro, tive um furo. Mudaram o pneu, aí ok. 2, 3 horas à espera. Mas deu para ler um bocadinho, nada mal. Então, no outro dia descobri que a minha irmã tinha de ser operada. Tive de ir ao hospital entregar uns papéis. Mas nem esperei muito tempo. A fila ia até ao parque de estacionamento. Entretanto, faltou a luz. 3 horas à espera. Mas até foi rápido. Cheguei a casa e o outro dia ainda não tinha nascido. Esperança. A paciência requer muita prática. Paciência abusada vira fúria. A tolerância é a paciência acumulada. outros é amor. Paciência contigo próprio é esperança. Amor com Deus é fé. Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. Quais são as coisas que mais gosta? Prados verdejantes com borboletas cor-de-rosa sobrevoando pausadamente à minha volta. Ah, também adoro quando os meus vizinhos cá de cima vêm jantar à minha casa. São um casal com 10 filhos. Amorosos, todos. Correrias de um lado para o outro. Oh, são tão boas! E adoro quando tenho que lavar a louça suja desses jantares. Sabe tão bem. É sinal que comeram todos. No outro dia só se calaram às 3:30 da manhã, mas não houve problema nenhum. Eu só tinha de acordar às 7:15. O que fez ontem? Ontem... Ah, fui às finanças. Uma perca de tempo, portanto. Hã? Perca de tempo? Não, fui só tratar de umas coisinhas rápidas. Passei lá o dia e tratei de tudo. Boys enter the house. Boys enter the house, boys, and with them the ideas of boys, ideas leaden, reductive, inflexible, enter the house. Boys, two of them, wound into hospital packaging, boys with infant pattern baldness slung in the arms of parents, boys dreaming of breasts, enter the house. Twin boys, kettles on the boil, boys in hideous vinyl knapsacks that young couples from Edison, New Jersey wear on their shirt fronts, knapsacks coated with baby saliva and staphylococcus and milk vomit, enter the house. Two boys, one of them striking the other with a willow switch about the head and shoulders, the other crying, enter the house. Boys enter the house speaking nonsense. Boys enter the house calling for mother. On a Sunday in May, a day one might nearly describe as perfect, an ice cream truck comes slowly down the lane, chimes inducing salivation, and children run after it, not long after which boys dig a hole in the backyard and bury their younger sister's dolls 2 feet down, so that she will never find these dolls, and these dolls will rot in hell, after which boys enter the house. Boys trailing after their father, like he is the second goddamned coming of Christ, goddamned almighty, enter the house, repair to the basement to watch baseball. paciência. Um sofrimento voluntário tu és. Oh, paciência, um sofrimento. Voluntário, fiel, bem ordenado, da conhecida sem razão tirado, de um constante verão nobre ornamento. Tu, recolhendo na alma o pensamento, suportas com valor o tempo irado. Tu sustentas com ânimo esforçado todo o peso do mal no bem atento. Magnânima tu és constância. Cedro que não derruba a tempestade, rocha onde a fúria quebra o mar com ânsia. Tu triunfas da mesma adversidade, subjugando as paixões com a tolerância. Tu vences os ardes da vil maldade.